que acabou com o que nunca existiu. A fome mata, mas não tem como matar a fome. O solo rachado pelo sol, o rosto ressecado e enrugado pela falta de água. Tudo acabou, nada restou. Marcas nas costas, o suor que escorreu, a migração necessária, o que ficou se perdeu. A guerra é o que é mais barato hoje em dia. Isso é um fato, mas não tem como ignorar a fome. O solo rachado pelo sol, o rosto ressecado e enrugado pela falta de água. Tudo acabou, nada restou.